hoje lembrei daquela noite quando te conheci. Você querendo se envolver e eu tentando fugir. Colava como a pá de mina que te considerava. Faziam tudo por você, mas sua atenção sempre voltava para mim. Muitos diziam que você não prestava, por isso te evitava. Muitas te consideravam um cara. Como encantava daquele jeito, beleza não era. Resolvi te conhecer, fiquei à sua espera. Mal quando você chegou, não quis mais me separar. Muito prazer você me dava, não queria nunca mais te largar. Pensava em sempre te encontrar, nunca te abandonar. Daqui pra frente muita coisa ainda vai rolar. Então eu parecia, quase morria de ciúme. Pra evitar já não dava, estava alucinada com a vida desgovernada pelo seu cheiro sem perfume. Ansiedade que me abala. Sem você a solidão me acompanha. Ideia pouco terada, saudade de você. É, você pode acreditar. Ansiedade que me abala. Sem você a solidão me acompanha. Ideia pouco terada, saudade de você. É, você pode acreditar. Noites em noites sem dormir na sua companhia. Na sua presença de noite e de dia, na correria. A sua imagem estampada na capa do meu caderno. Por muitas vezes achava que esse amor seria eterno. A minha mãe desrespeitei, amigos eu esparrei. Saí de casa pra rua, daí então te procurei. Perguntei pra uma garota onde podia te encontrar. Tá lá na boca, é mesmo, eu vi ele lá. Não sabia onde ficava, mas pedi informação. Eu precisava de você, estava na solidão. Quando te encontrei, não queria mais nada. A noite inteira com você, fui pra casa de madrugada. Não conseguia dormir, só pensando em você. Não sabia como funcionava, não conseguia entender. Aquilo tudo pra mim já parecia um costume. Não conseguia mais viver sem seu cheiro, sem perfume. Ansiedade que me abala. Sem você a solidão me acompanha. Ideia pouco terada, saudade de você. É, você pode acreditar. Ansiedade que me abala. Sem você a solidão me acompanha. Ideia pouco terada, saudade de você. É, você pode acreditar. Certa vez com você, numa balada da noite, marquei um encontro num lugar bem destacado da corte. Tava grilada, pois sabia que não era certo, mas não imaginava que os cana tava por perto. Fui pega com você e fui parar na DP. Aquele inferno colmeia, só quem caiu pra saber. Graças a Deus, só uma noite logo fui liberada. Cadeia também é pra mulher, não queira ser contemplada. Quando senti o seu cheiro alucinado, eu fiquei a noite inteira com você. Durante o dia não te deixei. Passei quase uma semana no engate sem parar. Sem comer, sem dormir, só paguei pra vacilar. A overdose me atingiu e fui parar na UTI. Soro na veia, oxigênio, não posso reagir. A morte se aproxima, Deus, pra onde eu irei? Me apaixonei pelo pó, e só o pó eu virei. O seu destino é você quem vai escolher. Quem vai escolher.